Foram tantas emoções e alegrias que durante muito tempo ele trazia, desfraldando a bandeira do seu país, espalhando amor ao mundo inteiro. Sua história se nos diz. Pelas ruas das cidades que passava, quase sempre ali milagres realizava. Era grande a emoção ver aquela multidão proclamando o nosso rei, o nosso campeão. Mas ele se foi, subiu ao pódio lá naquela cruz. Coroa de espinho foi seu troféu. Ele morreu naquele pobre ensanguentado. Ele se foi, mas os anjos lá no céu desfraldaram a bandeira da chegada para o grande campeão que subiu até o pódio de Deus. Mas os anjos lá no céu desfraldaram a até o pódio.